Capítulo 2. Uma dose de conhaque mentolado. Recebi meu diploma escolar no orfanato em 1929, aos 14 anos de idade. A irmã Emily Dunn me dispensou um tratamento muito carinhoso no dia da formatura, embora eu desconfiasse que sua felicidade talvez se devesse mais ao fato de ficar livre de mim. Todos os formandos receberam um terno novo, dois pares de sapato e um par de botas. Fomos em seguida devolvidos ao mundo para nos arranjarmos por nós mesmos, mas voltei para casa com grandes esperanças de continuar os estudos. Entretanto, logo que mamãe me recebeu em sua casa de tijolos composta de 3 quartos em Maitland, deixou bem claro que eu teria de conseguir um emprego e ajudar nas despesas de casa. Mais velhos do que eu, meus irmãos Alec e Leslie e minha irmã Mirna trabalhavam para ajudar nas despesas de casa e eu deveria fazer o mesmo. Poucos dias depois, um de meus irmãos me ajudou a arranjar um emprego de auxiliar no departamento de contabilidade da companhia de elevadores Otis, ganhando um salário ridiculamente baixo de 4 dólares e 35 centavos por semana. Mãe, a senhora concorda que eu lhe entregue 4 dólares e fique com os 35 centavos? Eu disse com alguma hesitação. 4 dólares não eram grande coisa, eu sabia, mas achava que pelo menos ajudaria a pagar o aluguel, que era de 8 dólares e 40 centavos por mês. Bob, você sabe que eu não aceitaria o seu dinheiro se a situação não estivesse tão ruim. Talvez as coisas melhorem. Mas até lá, temos de continuar a reunir em um fundo comum todo o dinheiro que tivermos para equilibrar o orçamento, respondeu pesarosamente. Contudo, eu sabia que as coisas não mudariam, a menos que eu estudasse mais e me capacitasse para um emprego melhor. Conversei a esse respeito com mamãe e finalmente ela permitiu que eu frequentasse uma escola noturna, embora fosse um grande fardo para ela. Logo que fui me ambientando, descobri que nem tudo estava bem em nossa casa. Havia uma frieza no ar que me incomodava. Raramente nos falávamos, a não ser quando estávamos brigando. O fato era que Alec e Leslie me ignoravam. E como tinham mais de 20 anos de idade e eu apenas 14, pouco havia para dizermos uns aos outros. Em seguida surgiu o problema da igreja. Desde meu encontro com Deus no orfanato, minha vida mudou muito. E quando fui morar em Maitland, decidi que frequentaria a igreja metodista da cidade. Mas logo descobri que passaria por maus bocados e logo no primeiro domingo de manhã. Alec e Leslie haviam chegado muito tarde na noite anterior e estavam dormindo. E eu me preparava tão silenciosamente quanto possível para ir à igreja. Mas o barulho da água correndo e o meu caminhar entre o guarda-roupa e o espelho acordaram Alec. "Ei, garoto, o que você está fazendo aí?" ele perguntou do seu quarto. "Estou me arrumando", respondi timidamente. "Arrumando-se? Para quê?" "Para ir a um lugar." Nessa altura, Leslie também havia acordado. Ambos se levantaram e, ainda meio sonolentos, entraram no meu quarto. "Ah, já vi tudo. Você vai à igreja, não vai?" Alex zombou, falando meio enrolado, de olho na minha camisa branca e na gravata. "Sim, o que você tem com isso?" repliquei de olhos baixos. "Você sabe que nesta família ninguém vai à igreja." Leslie bufou. "Pois talvez devessem ir", respondi, tentando criar coragem. "Não tente bancar o sabido com a gente, menino. Não precisamos nem um pouco de sua religião por estas bandas", Alec ameaçou. "É isso mesmo. Nós não acreditamos nessa coisa", Leslie apoiou. "Alec, Leslie, deixem seu irmão em paz", ouvi minha mãe chamando do seu quarto. Eles voltaram para o quarto. Mas daí em diante passaram a me evitar como se eu fosse um leproso. Mirna falava comigo uma vez ou outra, e mamãe procurava ser boa para mim, mas no fundo eu levava uma vida solitária. Quase todo sábado à noite, Alec e Leslie recebiam amigos para um jogo de cartas. Houve uma noite de sábado em particular na qual, depois de ter ido para a cama, ouvi minha mãe discutindo com eles a respeito de alguma coisa. Vocês sabem que seu pai não toleraria essa jogatina e nem eu vou tolerar, mamãe disse. O dinheiro é meu, não é? Alec retrucou. Mas vocês prometeram que ajudariam nas despesas da casa. E aí estão vocês, perdendo tudo no jogo, ela se queixou em voz alta. A senhora está dizendo que não podemos ter um pouco de diversão com nossos amigos de vez em quando? O que a senhora está tentando fazer, afinal de contas? Leslie reclamou. Estou tentando conservar um lar em harmonia. É o que vocês pretendem? Mamãe respondeu um tanto alterada. Não grite comigo, minha senhora. Não estou aqui para aguentar essa dureza, Alec rosnou. Saiam, mamãe retrucou. Obrigue-nos, Leslie desafiou. Foi então que ouvi o barulho de pisadas e gritos e cadeiras caindo. Pulei da cama a tempo de ver mamãe empurrando e pondo porta fora o bando todo. Atirando as cartas para o ar, todos saíram com uma enxurrada de xingamentos. Foi até engraçado ver minha mãe tão pequena dominá-los com tanta eficiência. Na ponta dos pés, voltei às pressas para a cama, a fim de que ela não me visse. E antes de dormir, fiz o voto de jamais causar à minha mãe os desgostos que Alec e Leslie estavam provocando, mas eu não sabia de nada. Aos 17 anos, deixei de frequentar a igreja e me sentia muito enfadado. Estava tão farto da vida que quase desejei estar de volta ao orfanato. Foi em 1933. Era noite e, incapaz de suportar mais meu aborrecimento, resolvi espiar um baile que se realizava no Salão de Todos os Santos, o salão de festas da Igreja Episcopal, para ver se algo estimulante acontecia. E aconteceu. A garota mais linda que eu jamais havia visto estava naquele salão de baile. Era uma esplêndida lourinha de risonhos olhos azuis. Era mimosa como uma borboleta e muito graciosa. Uma coisa de louco. E quanto mais a olhava, mais gostava dela. Daria qualquer coisa para conseguir um encontro. Mas sempre fui meio desajeitado com as garotas. Por isso continuei ali, duro com as mãos no bolso, dando a entender que não estava interessado na dança. Mas ela me viu e, em um intervalo das danças, veio até a mim. Olá, sou Joyce O'Connor. Qual o seu nome? Perguntou sorrindo. Oh, meu nome é Robert. Robert Tom, exclamei, meio engasgado pela surpresa. Você gosta de dançar? Perguntou. Bem, sabe, eu não sei se. Quero dizer, eu. Você quer dizer que não sabe dançar? É isso, não sei muito bem. Sem problemas, eu ensinarei a você. Venha! E com isso, pegou-me pela mão, arrastou-me para a pista de dança e começou a me ensinar alguns passos. A princípio, senti-me tão atrapalhado que podia ter morrido. Mas em pouco tempo, peguei o jeito da coisa e, na verdade, comecei a gostar daquilo. Depois de duas ou três danças, ela sorriu para mim e disse: Obrigada, Robert. Tentaremos de novo em outra oportunidade. Em seguida, se afastou e saiu dançando com outro rapaz. Resolvi que queria a atenção dela novamente, antes que ficasse muito tarde. Estava claro que minha habilidade de dançarino não a fascinara. Por isso, achei que deveria representar o papel de machão. Quando a dança parou, aproximei-me dela e disse: Ei, Joyce, que tal ir comigo ao hotel Lord Miller e tomar alguma coisa? Boa ideia, uma Coca-Cola cairia bem, ela disse. Fomos então à sala de estar do hotel, ali perto, e nos sentamos à mesa. Depois que Joyce pediu Coca-Cola, resolvi impressioná-la pedindo algo mais forte para mim. Eu quero um conhaque mentolado, falei ao garçom. Aquele era o meu primeiro drink, mas não seria o último. Com o passar do tempo, minha amizade com Joyce foi ficando mais forte e passamos a nos encontrar com certa regularidade. Gostávamos de dançar e passear. De vez em quando, eu tomava outra bebida, geralmente uma cerveja, embora Joyce nunca bebesse comigo. Quando mamãe descobriu que eu andava bebendo, mesmo ocasionalmente, achou que era oportuno ter uma conversa franca comigo. Bob, não o proíbo de beber. Você tem idade bastante para saber o que faz. Mas tenha cuidado. Bebida em excesso é uma coisa terrível. Se você se tornasse um beberrão, faria meu coração em pedaços, ela disse solenemente. Minha mãe sabia que não adiantava me proibir de beber. Sempre havia bebida alcoólica em casa por ocasião de nossas festas. Mamãe, embora devota metodista, nada havia de errado nisso. Na verdade, quase todo mundo da igreja tinha bebida alcoólica em casa. No espaço de um ano, eu estava bebendo mais frequentemente. E em um sábado à noite, voltei bêbado para casa. Quando mamãe me viu, começou a chorar. O que foi que eu disse a você? Não adverti de que a bebida em excesso faria de você um tolo? Saia do meu caminho, estou me sentindo mal, gritei. E cambaleando, passei por ela rumo ao banheiro. Você devia ficar doente. Tomara que fique tão doente que nunca mais possa beber, ela deixou escapar. Vomitei tudo no banheiro e prometi deixar de beber. Atirei-me na cama, abracei o travesseiro e murmurei: Joicinha, eu amo você. No dia seguinte, tive uma dor de cabeça que durou o dia todo. 3 semanas depois, entretanto, voltei para casa bêbado de novo. Mamãe subiu pelas paredes. Bob, o que está acontecendo com você? Você não acha que já tenho problemas demais para aguentar, mas esse que você está trazendo? Perguntou irritada. Eu não estou prejudicando ninguém. Já tenho idade suficiente para fazer o que quero, respondi. Bob, você não percebe o que está fazendo? Pensa que Deus gosta da maneira como você está vivendo? Cale a boca! Deus não tem nada com isso! E me afastei em direção ao meu quarto. Vou orar por você. Só mesmo o bom Senhor pode ajudá-lo. Ela falou lá da sala. Mal sabia que teria de orar por mim por 16 anos. Joyce e eu nos casamos em 1935. Eu tinha apenas 20 anos. A princípio, vivemos felizes e até reduzi a quantidade de bebida. Mas pouco a pouco fui ficando menos cauteloso. Em uma noite de sábado, só voltei para casa às 2 da madrugada. Quando finalmente entrei em casa, encontrei Joyce com os olhos vermelhos e inchados, esperando por mim. Bob, não estou zangada com você, mas estou um tanto desapontada, ela disse calmamente. Você acha, querida, que eu deliberadamente desapontaria você? Eu disse, olhando-a com olhos sem expressão e babando pelos cantos da boca. Com ar de descrença, ela me olhou fixamente por um momento. Depois escondeu o rosto entre os braços e começou a soluçar sem parar. Na manhã seguinte, ela me fez prometer deixar de beber. Eu prometo, declarei. Se o meu vício está fazendo você infeliz, então ponto final. Foi a última vez que bebi. Pensei que era para valer. Mas no dia do pagamento, a velha sede voltou. Vai lá, pensei comigo mesmo. Um drink não vai fazer mal nenhum. Assim, antes de ir para casa, parei em um bar e pedi uma garrafa de cerveja. Dali para frente, não estou muito certo acerca do que aconteceu. Tudo o que sei é que cheguei em casa por volta das 3 da madrugada. Novamente, Joyce estava esperando por mim. Bob, o que você tem a dizer a respeito da promessa que me fez? Perguntou. Que promessa? A única promessa que fiz a você foi de amar, honrar e proteger até que a cerveja nos separe. Respondi, tão embriagado que não sabia o que estava dizendo. As coisas começaram a piorar depois que Drummond nasceu. Mais e mais dinheiro era necessário para leite, alimento infantil e roupa. Embora eu tivesse um bom emprego naquela época, Meu vício estava consumindo uma parcela cada vez maior do meu salário. Às sextas-feiras à noite, eu parava no bar e bebia meu dinheiro. Muitas vezes ficava tão bêbado que perdia os sentidos e caía no chão. Joyce achava cada vez mais difícil ser paciente comigo. Raramente eu estava em casa. As contas iam se amontoando e eu não ligava. Tudo o que me importava era a garrafa. Em uma quarta-feira à tarde, Joyce me disse: Bob, o aluguel está 2 meses atrasado. O proprietário quer saber quando você pretende pagar. Sem abaixar o jornal que estava lendo, respondi despreocupadamente: Pagarei quando estiver em condições e disposto. Bob, você não pode continuar agindo dessa maneira. O proprietário vai nos colocar para fora se não pagarmos, ela advertiu. Para fora? Ele e quem mais? Zombei. Ele e o magistrado, quem mais? Deixe que eles tentem, se são bastante bons para isso. Dessa vez, Joyce não conseguiu conter sua raiva. Caminhou até o lugar onde eu estava sentado e arrancou o jornal de diante do meu rosto. Seu bobo, você só pensa na bebida. Será que ter constituído uma família não representa nada para você? Será que você é capaz de pensar em alguém mais que não seja você mesmo? Desabafou. Levantei-me de um salto e dei-lhe um sopapo no rosto. Vou ensinar a você como falar com seu marido, estrilei. A seguir, virando nos calcanhares, caminhei para a porta de saída, mas ainda gritei para dentro. Diga àquele demônio do proprietário que ele receberá seu dinheiro no sábado. Fechei a porta com violência e fui para o bar. Naquela noite, diante de um copo de cerveja, pensei um pouco. As coisas haviam mudado muito desde que Joyce e eu nos casamos. Eu podia sentir como minha insensatez a havia amargurado. Querida Joyce, lembrei-me de como ela estava linda na noite em que a vi pela primeira vez. Lembrei-me do suave aroma do perfume que ela usava na ocasião. Esvaziei meu copo e fiquei ali sentado, revivendo por alguns instantes aquelas reminiscências. Bem, concluí, vou ter de parar algum dia. Bem que poderia ser hoje. Uma última cerveja, ordenei ao garçom. Ele sorriu e colocou um novo copo diante de mim. Bebi e cambaleando rumei para casa. Quando a tarde de sexta-feira chegou, eu já havia decidido que a primeira coisa a pagar com meu salário seria o aluguel. Não posso adiar mais, resmunguei para mim mesmo. Já está muito atrasado. Minha determinação se manteve firme até que passei pelo bar. Logo que o aroma da cerveja alcançou minhas narinas, percebi que a coisa não seria fácil. Um quarteirão depois do bar, acreditei que havia vencido a batalha. No entanto, à medida que caminhava, mais eu pensava em como seria bom tomar uma cerveja gelada. Eu podia ver a espuma escorrendo por fora do copo. Podia sentir as frias goladas da loira gelada descendo pela minha garganta ressequida. Minha imaginação estava disparada. Eu me via bebendo um copo atrás do outro. Mais depressa e mais depressa e mais depressa. Meu Deus, gritei, eu não consigo me dominar. Dei meia volta, corri para o bar e acabei pedindo 2 cervejas. Apaguei 2 vezes antes de ir embora. Por fim, o garçom falou, Tommy, é melhor você ir para casa. São quase 3 horas da madrugada. Joyce estava me esperando quando entrei cambaleante. Seu mentiroso! Como pude ser tão tola a ponto de acreditar em você? Você e suas promessas vazias de pagar o aluguel, ela esbravejou. Cerrei os punhos e fitei-a por um momento, meio cambaleante. Mulher, ninguém fala comigo dessa maneira e fica assim mesmo, disse com os dentes cerrados. Continue e me bata, seu bêbado estúpido. Também posso jogar esse jogo, ela revidou, levantando os punhos e zombando de mim. Seus olhos faiscavam de raiva. Os nós de seus dedos estavam brancos. Alcancei-a e dei-lhe um empurrão que a fez estatelar-se num canto. Sou a galinha pateta. Eu devia pôr duas manchas ao redor de seus olhos. Vociferei. A essa altura, o pequeno Drummond acordara e chorava. Rápida como um relâmpago, ela se pôs de pé. Seu ordinário! Sempre achei que você não prestava. Já não aguento mais seus pileques e sua bebedeira. Para mim, chega! Prorrompeu. Ela encolheu os braços e, quando os distendeu, seus punhos alcançaram meu queixo com um estalo, depois outro e outro. Caí no chão. Por um momento fiquei ali em silêncio. Depois, sem dizer uma palavra, levantei-me e me tranquei no quarto. Sentia-me nauseado. Tentei deitar-me, mas a cada minuto ficava pior, mais enjoado. Então, não consegui mais me segurar e vomitei ali mesmo sobre a colcha. Quando acabei, arranquei a colcha, enrolei-a como uma bola, atirei-a para um canto e deixei-me cair sobre a cama num estupor alcoólico. Antes de mergulhar no sono, prometi a mim mesmo que nunca mais tocaria em uma gota de álcool. No dia seguinte, porém, às 6 horas da manhã, pesquei uma garrafa de vinho debaixo da cama e esvaziei antes de me levantar.